report established on localized course. Roger, report established on localized. Is there a program? Question MS-320, tem condições de voar, tudo em retrocedência 140 nós. Gente, 6320. Inicie doção inicialmente para 1070 nós, 1070 nós, 6320 descendo para 3000. Ainda nessa proa? Inicialmente essa proa, o 6320, o tráfego está mantendo 100 de... está mantendo 100 de ground a 3 milhas ainda de duna. Tá legal então. Afirmo, levando agora a escuta, boa tarde. Boa tarde, está aqui de alto, reporta para ingresso na GDS, ou no 322. Alfa para ingresso na Juliette, com 328. TAM 32 no meio, autorizado Fortaleza, nível 350, via pedido 19, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, realiza o pedido assumida bomba, com transição proti, o controle 1208, aciona 5425. Portão 02, uma fronte com sexo na mente, 6-2 no meio. Reação de navegação na proa de duna da presente, 6320, descendo para 3000, aguardando autorização ainda da final. Direito, desce a 3000, aguardando, 6320. Controle, o Sérgio está bravo. Lagos. O ajuste no 027, um bom gol. Bate em Índia no Bate Tarte, 295, 1754, boa. Claro, senhor, já está, fiz algum buraquinho e já fiz algum campo que autorizado transfer a torre, o Tango de Abravo. Torre agora, 11895, Tango de Abravo, bom pouso. 1895 para Graço, Tango de Abravo. O 328 dá passagem ao tráfego da companhia no bairro principal que prossegue para o ponto de espera. Após o ingresso da via Juliette, tem portão 09, voo no 328. Certo, dá passagem ao tráfego que sai para o ponto de espera, após para o 09, ingresso da via Juliette, com o 328. Sub 6721, chama Centro Recife, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 2545, 12685, até logo. Certo. Sábado eu faço, eu vou golpes e sábado está no local. Roger, 9504 Golf, call now tower, 118.95, have a good land. Thank you very much. Boa, yeah. Sua Cauda? Tá autorizado, o Boeing da companhia está autorizado, correção que fica chão para trás, com 201. Ok, após o passageiro na retaguarda, autorizado e coordenação, voo 201. 4 para 3000, 6320. Desce para 2000, 6320, interceptando o Loki para completar a final, graças pela colaboração. Solo, tá 3805. Ok, no cruzado, tá 3805. Mas é, só, você teria o nosso plano aí a... seguir pela USA 350? É que aqui no plano tá com o Ampers 1-0, aqui na a rota do plano da Guarulhos. Ah, via confirmação, obrigado, viu? Então, estou confirmando, corrigindo aqui, é Ampers 1-6, Ampers 1-6 pra Guarulhos. Tá, já, obrigado. A subida seria qual? Você tem já? Já tenho o plano de instrução, você copia? Como então é... com o meu, o QNH é 1020, você copia? Afirmativo. Por Obrigado, Salvador Guarulhos, via Pedro 16, nível de voo 340, saída da El, Leda, após Leda direto Bridge, onde intercepta a Pedro 16 após autorizado conforme a rota. Recorda 10, primeira curva direita, transponder 5441 e o controle Salvador 120, decimal 8. Ok, está aprovado pela Zulu 16, o 340 ao nível da Eleta após bridge, depois da Zulu 16, 5441 na transponder. Decola da 10, 08 controle. Informativo 1208 controle, decolando 10, primeira curva direita. Chame pronto, Santa 3205-08. Para pronto, obrigado. Salve Santa 3206-02, sucesso no estacionamento. 2006, vou dar um segundo, ok? Aguardando Santa 3206. Santa 3205, deixa eu tomar seu reportou pronto. Santa 3205, deixa eu tomar seu salvo. Santa 3206, está totalmente pronto? Aqui, Santa 3206. Autorizado, chame para o táxi, 3206. Não, está 3206. Estabilizado, a 6320. 6320 completa ILS Exchange, chamando torre 18, decimal 6. 6320. Clear down to 2000 feet, clear the LSX-ray procedure, report on localizer. Okay, down to 2000 feet, report on localizer, and I would like to do a visual to 17. Visual to runway 17, roger that. Flight plan changed at 1629, proceed under visual conditions, descend to 1500 feet. November 852 Mike. 852 Mike, controle Salvador, muito boa, agora na 754, decola, se escuta, Puka e pá. Na 754, contato, radar na decolagem, suba 390 na saída Puka. 390 na Puka, agora na 754. November 8522 Mike, under visual conditions, fly heading 090. 090 and report the field on site. 090 and report the field on site. Salve, Salvador, Xanier 6320. Xanier 6320, prossiga pressão. Tá na final, não consegue contato com a torre, 186. Tô no 18195, ok? 1895. Romeu Coquinho na sua escuta em descida para o 110. Xanar 6315, chegada a Aman, acionando a identificação, desça para 4000 pés, o altímetro no 020. Descida para 4000 pés, na chegada a Aman, altímetro 1005. 3216. Já, Alfa, ponte para 2.3216, obrigado. Salvador, TAN 3193, tá no 11, pushback acionamento, boa tarde. TAN 3193, boa tarde, vai aguardar. Tem o número 2 no setor, tem o passaria do da remota 194 iniciando o pushback. Não entendi. Depois do passaria da gente tá autorizado? 7, após o início do táxi, o passaria tá autorizado. Eu tenho que enquadrar o pessoal, eu chamo para o táxi. TAN 3193, após o início do passaria, da TR da passaria. Beleza, obrigado. Ano 41, boa, cena de identificação, chegada Ponce, desça para 4 mil pés, o altímetro no 020. Ponce, 4 mil, autoriza direto do São Pedro? Boa, afirmativo, está livre. Você passaria no 2230, POB de 47, 3 horas e 40, alterna sua roda. 47 a bola, 3 horas e 40, com 500 alternativo? Salvador, Salvador. Gente, tá autorizado, tá? Se parte de São de Alfa, o ponto de espera 2118, decimal 95, ajuste 1020, tá? 3220, bom. Parte principal, Índia e Alfa, ponto de espera 235, até daqui a pouco. 3193 no 11, ok? Tá autorizado, chama para o táxi. Autorizado, funcionamento do táxi 118.905. 118.905, thank you. Foi 118 decimal 95. 895, obrigado. Bom 20, sub montanha, marca com Mike. Bom 754. Chame o centro Recife no 2685, alterna 12545. 685, alternando 2545, uma boa, o gol 1754. Passaredo prossegue, remota 13, eu chamo 320. Salvador, muito boa tarde, o 3216 da TAM, passando 2 mil pernas, escuta. Boa, 3216, contato radar na decolagem, suba o 350. Inscrições 350, 3216. Romeu correto, a gente no 020, 4 para 4. 4 para 4. Salvador Galeão, e a coisa voou 1-0, nível de voo 360. Saída da El Leda, após Leda Brilho, onde detecta a via, a coisa 1-0, após brigada conforme a rota. Decolda a pista 1-0, com primeira curva à direita, transponder 5-4-3-6, e o controle de Salvador 1-2-0, decimal 8. Salvador 1-2-0, Controle CNR 6210, informação ao meu. 4-4. Na escuta, prossiga. Autoridade, Salvador, vitória da conquista, rota direta, nível de voo 200, saída A, Rabó, após direto. Recorda 1-0, primeira curva direita. Transponder 5-4-5-2. O controle de Salvador 1-2-0, decimal 8. Autorizado conquista nível 200. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída Arbor, DCT conquista após 4-5-2 no transponder 1-2-0, decimal 8. O controle de saída de Salvador do 3-4-8-9. Correto, atenção, tripo 5-4-8-9. Subal 2-3-0, saída Pulca. 2-3-0, saída Pulca, gol 1-8-0-6. Salvador, Sam 3, 193, PLB 148, com 3 horas de autonomia, altera que alguém está pronto para o ataque. 3 ataques, minha parte principal, inicial, no ponto de espera, pista 0-2-1, 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-2-0, para 3-1-9-3. Ainda continua o ataque, parte inicial, no ponto de espera da 1-0-2-9-5, Sam 3, 193. Vitor, Quebec. Faredo 2230, boa tarde, bom dia. Faredo 2230, contato radar na decolagem, subo 180, saída Arbor. Saída Arbor, 180 é o nível, 2230 para sair. Não, não enganar, né, oi? Não, não enganar, né? Ainda não. Boa tarde, voo no 600, estamos na remota 7. A informação é a Romeu para Natal 300. Voo no 600, informação Romeu correta, ajuste no 020, sobe para a cota. Prossiga. Cuidado, Salvador, Natal, enviado para o voo 10, nível de voo 370, sai da PUCA, transição de pá. Recorda 1-0 com primeira curva esquerda. Transponder 5-4-4-0. Encontrou em Salvador 1-2-0, decimal 8. Mil, Chené, 1-1-4-1. Gente, após o Mil, pelo 4-1. Obrigado. Então, atividade está autorizado, nível 370 para Natal, via pelo 1-0. Pouca transição de barba de saída. Estou pegando a pista 10, primeira curva esquerda, transponder 5440, controle 120, décima 8, gol no 600. Correto, pronto, gol no 600. Porta pronto, gol no 600. Tendo agora o controle leal, usando 120, decimal 1. 0 1 no prato, bom trabalho. Obrigado. Viuzinho à esquerda para o passarelo 2230, fica uma formação. Mário, poderia voar a duna? Passarelo confirma, desvio à esquerda. Esquerda para o passarelo. Afirmativo, desvio à esquerda. Ou por quantas milhas? Por 20 milhas, 20 milhas. Começou do desvio, passarelo 2230. Proa 250, 250, 255 agora. Autorizado, liga 1 no 0. Desvio, reposta no término, 2230. Portará no término. Ocean 6210 da presente, está livre, direto e TAP, Ocean 6210. Ok, proa e TAP, 6210. Localizador, Ocean 6305. 13 no 5, completa ele a Sec 3, chamando Torre 1 no 8, 3, 5, 6. 18, 6, Ocean Air. Fez 2 no 6, chame Recife, 1, 2, 6, 8, 5, alterna 1, 2, 5, 4, 5. 2, 6, 9, 5, 2, 5, 45, 3, 2, 1, 6. Ocean Air 63 no 5, no X-Ray. 6141. 6141 para 2500. Sereno 376, informação Romeu, ajuste no 020. Continue para 4. Cuidado com a minha, está guardando a 4 para o Sereno 376. Mike Quebec está presente e prossiga direto rotatória. Agradece, Mike Quebec. Controle Salvador, eu tô 3193 de coluna 3 de coluna. Chinem 141, informo tráfego 11 horas, meia dúzia de milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés. Aeronave de pequeno porte, vou menos corredor de usuário. Ciente, tem notícias, obrigado. 3193, contato rodada na decolagem, subo 380, saída da EL. Subindo 380, pode guardar por de Leda? Direto Leda, está livre. Subindo Leda, obrigado. Botaram 376, pronto para quando? Obrigado, Salvador Natal, via Golf 677, Maceió, voa direto, nível de voo 150, sai da Puca, transição Caju, decoda 10 com primeira curva esquerda, transponder 5417 e o controle de Salvador 120, decima 8. Confirmando, decoda 10, primeira curva esquerda, ok? 376, procedimento certo, reporte pronto para o táxi. 7, confirme o POD alternativa para mim? 310, 19, ótimo. 3000, 1019, o senhor autorizador, né, direto? Sim, da Proditap, 6210, aguardando. Itap, 6210. Sim, está autorizado, tá? Que está no hotel para o exame 028, que está 0376. Gente, aposto no hotel, passando 376, vai ser coordenado 14. 376 na hotel, que chame a torre em 1-1-2-2-9-5 e ajuste 1-0-2-0. Boa noite, 0-6. 1-1-4-1, prossiga para 2000 pés, está autorizado ele a sexo e reporte lucrador. Reutilizado até 2000, reportará estabilizado no X-Ray, o 6141. Da Juliette, Xanero 6305. Salve, boa na 333, informação Romeu. 1895 ainda com uma prona rotatória, muito grave, senhor. Também tarde, e só mais que vai. Comente. Do São Paulo, via Upas de voo 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, Bridge, onde decepta a aerovia após autorizado conforme a rota. Decola pistão na 0 com primeira curva direita, transponder 5455 e o controle de Salvador 120 decimal 8. Pesado para São Paulo, no ponto de Romanha, 2330, roda do ponto de volta, do voo, decola da mesa, curva direita, na Bahia, vindo direto, brinde após a aerovia, na 0545, 208, bola 33. Bahia tem ponto, bola 33. Sete. Bom, Salvador, boa tarde, 6141, completa a LSX-Ray, chama a torre, 193195. 1895, muito obrigado, senhor. Espero que a pouco. Controle Salvador 41-16 da Azul, passa nível 2, 30, destino para 1505 da Romeu. Azul 41-16. Boa, sendo identificação, prossiga na chegada Mário, direção para 3000 pés, 1020 altímetro. Chegada Mário, 3000, 1020, 41-16. Xanair 6210, prossiga para 2000 pés, está autorizado, ele é SX-Ray, reporte localizador, apoio de dor. Correto, é pronto, boa, 924. O Xanair 3605, vai manter a posição do armamento? Certo, botão. É o Xanair 6305 na Sanctuary Alpha. O Xanair 6305, Sanctuary 04, Juliette 04. É, Juliette, portão 04, Xanair 6305. O Salvador Gol no 600, na posição 07, posicionamento. Gol no 600, no 07, no direcionamento, o Xanair 6305, que precisa o Xanair ataque. Pode ataque, depois o Salvador Gol no 600. Gol no 394, pronto para pushback. O Gol 394 vai aguardar apenas o parqueamento do depois da Avianca, à sua esquerda no 04, após autorizado, chame para o táxi, o Gol 394. Ok, após a Avianca, parqueamento 04, o Gol 5626, contato radar estabelecido, 11 milhas para a posição Conde, nível 140. Tome prona posição Bonf para a chegada Bonf. Sob vigilância, reporte da descida, 5626. É negativo, pelo Duna? Negativo, número 3 ainda. Consiga pelo, 35626.